0 Cucaracaju, voo 648. Desde 98, identifique Rui Servido 368 e desça para o nível 0, 5, 0. Gol 1094 está passando 366, não é, Renato? Da minha torre 1 no 8, esse 995, gol 1094. 1-1-8-9-5. Oi, bom dia, gol 1094. Eu poderia confirmar o vento para o 4207? Oi, bom dia, gol 1094. Salvador, é o gol 1094. 1094, continue para a expansão, fora vista ali. Ok, tá aguardando a autorização de posto, 1094. Comando Lima, autorizado a decolagem, pós decolagem, tem pro até 3000 pés, vento 100 graus, 044. Estimativa de alinhar após 0999. Tá sim, aguardo então 2770. Caso 4207, solo 47, direita, solo 21, décimo 1. 21, na próxima direita do 2. 4207. Caso 4207, solo 47, direita, solo 21, décimo 1. Pistona 0, vento 120 graus, 049. Teve pouso, pistona 0, gol 1094. Eu Lima, batendo pro outra liberação do controle a 3000 pés. É colado as 48, controle 20198. Valeu, obrigado. Lima na sexta, batendo o rombo. Romeu Lima, contato do radar na decolagem, suba ao nível 090, saída Conde. Tá tendo rumo ainda até 3000, passagem pela esquerda. Mantenha o rumo inicialmente até o pouso da aeronave estar na final, pois arremetida é até 4000. É, valeu, mantém na prova. Reduza para 230 nós. 2309. Romeu Lima está autorizado direto ao ponte da presente. Para Romeu Lima? Autorizado direto ao ponte da presente. Direto ponte, direto. Bono 739. Identifique e desça para o nível 060, voe Serra Vitor 368. Serra Vitor 368 para o 060, voo 1739. 094, sala 50, direita solo, 2191. 2191. Salvador autoriza para o Sierra Vista 366 para o 3740. Autorizado, vista para 2510, reporte estabilizado na final das naves. Vamos, Sierra Vista 366, 2500, reportar estabilizado na final das naves. Papá, papá, Mike, Vitor Alfa, prossiga. Romeu 44, com 2, com 3, tem falado de... Mike, Vitor Alfa. Gente, Mike, Vitor Alfa, a gente trafegou sua posição de 1 hora a 3 milhas, mantendo 510 em deslocamento. Frequência livre, Fox Papa. Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba nível 160, sai da coral. Sai da coral 160, 2770. 3198, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado procedimento das naves. 4000 pés, 0 no 5, autorizado em nave, 3198. Já avisou o contrato, o Mike Vitor Alves. Salve. Romeu, Sierra Vitor 366, estabilizado R9, 13740. 3740, chame torre 198, decimal 9. 1895, vai chamar 3740. Salvador, bom dia, tá 3740. 3740, continue a aproximação e informarei que está livre. Nossa. Desça para 2510, ajuste altímetro 10 no 5, voe esse árbitro 366, autorizado sinal do mercado. 2510, 15, gol 1731. Sam 3198, chame torre 198, decimal 95. 6140, pronto. Xené 1140, fantástico, mantém um ponto de espera aguardando. Estimado 2 pontos seguidos já sequenciados após zerar o treinado. Ok, se não foi entendido, foto QRM aí de fondo, confirma a posição. Mantém um ponto de espera, estimado 2 pontos, após zerar o treinado. Positivo, tá mantendo a posição aguardando aí, ok. Colado pronto, tá, se consegue colar de imediato, que show? Autorizado, Sam 3740? Sim, 3740, autorizado, pouso pistando 0, evento 150 graus, 089. Ele pousa 9-0-3740. Debaixo, mais litoral, só não visual contrátil. Sente, o tráfego realizou o pouso naquela. Naquele ponto onde se obstou. Romeu Lima, prossiga. A cidade de Mateus, nível 070, a nível final. Firmo, suba ao 070. Nada, basicamente a prisão. Bom dia, continua a aproximação, informarei que está livre. Direito 98, autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 089. Pouso autorizado na 1-0, Serra 3198. Puxando M1, 4-0 autorizado, Alemanha T, puxando 0. Puxando M1, 4-0, alinha e mantém. Puxando M1, 4-0. Puxando 0-1, autorizado, cruzamento 1-0-2-8 para Delta. T3198, solo 02, direita solo, 2-1, décima 1. 1, obrigado, beijão. 1-739, chame 2-1-8, décima 95. 2-8-9-5, grato. Bom dia. Salvador, gol 1739, visual Carota. 1739, continua a aproximação, informarei que está ali. 1739. Xené, meu 140, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 069. Deixa eu decolar, também 140. No 739, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 069. Livre pouso, pistão no 0, gol no 739. Xena meu 140, decola 04, controle 120, decima 8. 208, boa. Toda Xena meu 140, decola no 650. Oxané 6140. Oxané 6140. Acione código 5050. Ok, acionado 5050. Foi reportado pra gente 5550, fechou. Gente, o código é 5050. O contato radar na decolagem, suba ao nível 350, sai da PUCA, transição Aru. Oxané 6140. PUCA Aru, Oxané 6140. Senai, boa tarde, Papa Romeo, Papa Papa. Controle, o chamei 6140, autoriza voar a Aruda presente? Guarda de coordenação. Ok. Pode 08, ali mantém pistino 0. Autorizado é colapso, estou no 0, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado, tá? Via Papá, reporta uma espera pro meu ouço. Poxa, né? 6140, autorizado, Aru. Aru, obrigado, 6140. 08 do 08. Controle Salvador, muito bom dia, Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar na decolagem, saída da EL 240. Da EL 240, 08. Golfe autorizado a alinhar e manter pistão 7. Só tentar a nota liberando a ficha esquerda. Hein? Só 39, solo 10, solo 2, 1, décimo 1. Afirma. Chamei a 6140, chame o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 126.85, obrigado, senhor. Informe Bravo, November, Bravo, prossiga. Não há tráfego conhecido a informar, reporte através de Veracruz. Aqui Vitor Alfa, frequência livre. Tapa apagou, ferro linha, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 1 no 0 grau, 0 grau. Azul 2770, serviço radar encerrado, meia dúzia de milhas da posição coral, chame o controle, Ilhéus 120, decimal 1. Papá Romeu, Romeu Lima, serviço radar encerrado, 8 milhas da posição, Conde, chame Aracaju no 20.3. Cabo apagou, circulação no 4, controle 1.20.8. Controle 1.20.8, obrigado, boa. Bom dia, Papá Romeu, Papá, Papá Golf, decolou na sua esquerda. 120.8. Bom dia, Papá Romeu, Papá, Papá Golf, decolou na sua esquerda. O 08, chame a defesa nos canais Tango 18 e Tango 11. Controle, bom dia, Papá Romeu, Papá, Papá Golf. Papá Romeu, Papá, Papá Golf, contato radar na decolagem, suba ao nível 430 Prod Elefa. 430 Prod Elefa, Papá, Papá Golf. Romeu, Papá Romeu, Romeu, Foxtrot. Cuidado, farol da barra, reporte no Travês. Tampa Pagolf, identifique e desça para 4 mil pés, ajuste no 05, direto, servido 368. Gente, Romeu Foxtrot Lima, reporte na final de Serra Uir, Delta Lima. Meu papá, papá Golf, chame Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, alterne 288, obrigado, boa, papá, papá Golf. November Bravo, ingresso em corredor Interlagos, reporte Ceasa. Livre acionamento, confirma POB, autonomia? Gente, um atraso foi formado, é regresso. Tá 3191, a linha e mantém pista no zero. Piso 191, autorizado, decolar piso 0, vento 120 graus, 07 nós. DNA, decolado 10, tá 3190. Identifique, voe Serra Vitor 368, desça para o nível 0, o 0. Piso 0, atenta a viatura liberando a pista agora, próximo à sua esquerda. Decolado de 26, controle 20, decimal 8. 208, bom dia, vamos lá. Oi, Salvador, bom dia, tá 3191, decolado, Israel. 91, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída da El, transição Irume. Disponível para de Leda? Autorizado, Leda. Azul 4082, identifique, chegada a mar e desça para o nível 1, posição, para o nível 060. Náutica, decolagem 28, controle em 20 da sua vez. 208, obrigado. Tá passando o quilo, Romeu Oscar? Quilo Romeu Oscar, Tubão no mil pés, corredor axé, reporte no través do farol da barra. Você autorizaria acender pra 2,5 direto de China? Firme. Você autorizaria acender para 2,5 direto? Autorizado. Obrigado. Papa Golf, voo Servito 366, dita para 2.510, autorizado, final do procedimento, RNAV. Ativativo 427, pronto no ponto de carga da Brava. Azul 4207, ali mantém, pista no zero. A linha mantém não no zero, azul 4207. Mantenha a linha do litoral e aguarde transmissão de comunicações para o cruzamento do campo, o Romeu, Foxtrot Lima. Eu matei na conta, mantenha a linha do litoral e aguarde transferência. Papai de informe, bravo, novembro é bravo, chame turno, 1-8, decimal 9-5. 1-1-8. 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-1-2, pode dar o 3-6-6? Mantenha 3-6-8, 1-1-6-2. Reduzindo a velocidade para 2,10 nós, gol no 1,62. Reduzindo. 2, 2, é o Papo de Bravo, 9 Bravo. Bravo, 9 Bravo. 9 Bravo está no corredor Interlagos, na proximidade da rotatória. Reporta, escuta final no 7, o Bravo, 9 Bravo. Reportará na conta final da 1-7. Azul 4207, decolagem 3-1, controle 1-2-0 da 208, azul 4207, boa. Controle Salvador, azul 4207, no perfil da EL. 4207, contato radar, decolagem, tua para nível 340, via saída da EL. 340, via da EL, azul 4207. Controle, papai, o meu Foxtrot Lima vai passar através do farol de Itacoa. Meu Foxtrot Lima mantém a posição sobre o setor, aguarde. Afirmativo, comandante, vamos aguardar aqui no setor. Ok, Romeu Foxtrot Lima, chama agora a torre, 118 decimal 95. 295, comandante, daqui a pouco. M6200, só identificação, autorizado chegada a mais, desça via para o nível 070. Estou tímido no 095, vigilância. Salvador. Bom dia, 3436, informação 4. 3436 da TAM, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça via para o nível 080. Estou tímido no 015 de lança. Lá, é, desce mar e via para o 80, 3436. Salvador, o voo 094, próximo manifesta a pista 0, pronto. Mano 094, autorizado, ali é manter, pista no 0. Ali maneiro no 0. O meu Fox Lima, manter o setor, só aguardando o cruzamento do 2 tal no 0 aqui. Afirmativo, vamos manter o setor aqui, vamos lá. Bravo Novembro é bravo, autorizado, pouso, pista no 7, vento 1150 graus, 089. Grato, foi o Bravo Novembro, bravo, curta final. E para 2309. 2309. Obrigado, eu sou 1162, desça para 3500 pés. 1162. Cruzado de colagem, 094. Minha Papagolf complete a aproximação. Chame agora a torre, 118 decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. 1162, reduza para 180 nós, voe na proa do servido 366, informe passando o mesmo, desça para 2500 pés, estou tímido no 015. No 015, 366, voo 1162. Kilo Romeo Oscar, frequência livre, Kilo Romeo Oscar. Plano, autorizado cruzamento do eixo 1-0, Romeu Fox Lima. Bem, Matinho, a retaguarda da aeronave que está na decolagem, aí efetuar o cruzamento da eixo 1-0. Bravo, Novembro é bravo, são os 3.000, qual o batista? Gente, livre à direita, papapá, no corte de frequência, Bravo, Novembro é bravo. 4 mil pés, 095, reduzindo 10 nós, 1432. Salvador, eu vou no 094, 1300 na MOMO. Vou no 094, contato radar, sua para o nível 390, via saída MOMO. Via MOMO 390, vou no 094. Chané 6200, desça para o nível 050. 050, 3436, desça para o nível 060. 060, até 3436. Estou de banho, transponder, bravo, não é bravo. 366. Bom, agora 366, 5408. Vai, por gentileza, não transponha. Pagou, foi autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Afirmativo, livre pouso. Nós temos um tráfego agora. Ah, tá. Estava com o transponder aqui, agora apagou. Tá livre pouso para Lima, para apagou. Confirma o vento, por gentileza. 130 graus, 089. Ah. O 162 passou o serviço 366? Afirmativo, agora 3 milhas do 72. E complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 895, obrigado. Azul 4082, desça para 2500 pés, estou tímido no 015 e forma passando o serviço 366. Azul 4082. 2500, informará o 366, azul 4082. Chané 6200, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 6200. controle, o azul 4207. Prossiga. Tem o cartão de nos autorizar a pote, agora, presidente? Aguarde. Sete. Controle, Papai Romeu, Romeu Fox Platilina, voltando. Romeu Fox Platilina, prossiga pelo corredor forte, forme 20 milhas fora. Vamos lá na 20, meu capitão. Vamos lá, 20 milhas fora. Afirmativo, vamos lá na 20 milha. 6200, informa o tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, aeronave Bravo 92 Alfa. 7, na apresentação. 13436, desça para o nível 050. 050, 13436. Passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 10, até 128, decimal 80, boa viagem. 125, decimal 1, alterando no 2880, azul 4087. Azul 4082, estabilizado. Azul 4082, da azul, complete aproximação, chame agora a torre 118, decimal 95, bom pouso. 8.95, azul 4082, brilhante. Janela 6200, desça para 2500 pés, estou tímido no 015, informe no local de correção. Informe passando Serra Vida 366. 62, solo de 42, direita ao som, 2 décima 1. 2 décima 1. Azul 482, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1, 30 graus, 089. Repouso no 0, azul 4082. No 094, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterando 25, decimal 45, boa viagem. 126, 85, 356 da Oxané, aciona a identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, desça via para o nível 050, estou altímetro no 015. Autorizado, voa ITAP. 34436, mantenha o 050. Confirme o estimado de pouso. Na 3436-1353. Ok, Romeu Fox Platinum, frequência livre. Romeu Fox Platinum.